poder sentar. Bom estar aqui com vocês. Bom demais. Graças a Deus. Galera que eu já não vi há algum tempo. Visão. Amém. Alguns que eu até esqueço o nome. Mas sabe que para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Minha família queria estar também. Foram para o Rio de Janeiro visitar os nossos familiares, né? A gente também tem familiares no Rio. Então, eu não pude ir. Não me deram férias. Nas horas vagas, quem não sabe, nas horas vagas, entre idas e vindas, a gente trabalha na aeronáutica. Dali a gente tem tirado também, com a graça de Deus, o nosso sustento. Bem, bom estar aqui com você. Bom demais, quem não sabe. Fiquei feliz que tudo deu certo. Graças a Deus. 1 Pedro, capítulo 2. Vai abrindo aí 1 Pedro, capítulo 2. Graças a Deus. Bem, vamos ver o que Deus tem para fazer com a gente. Eu tenho um amigo amado de Deus. O nome dele é Simão. O Simão tem uma banda chamada 5AM. Um cara muito de Deus, mas demais de Deus. Ele Deus, e ele é um dos compositores do Livres, e aí eu trouxe para vocês, tá? Alguns que eu lembro o nome, outros não, entendeu? Deixa eu falar um negócio aqui, ora o Sam, 3 anos, quem está há mais tempo aqui na igreja que está aqui hoje? Deixa eu ver, já levantou a mão? A Sara já levantou a mão, né? Graças a Deus, toma Sara, isso aqui é um presente para você. Tá bem? Aplaude ao Senhor, quem sabe você ganha também. Amém? Amém, graças a Deus. Amém. Gente, cara, esse CD tá demais. Ele resolveu não pegar nenhuma tradução, ele fez. Ele é o compositor daquela música maravilhosa que eu amo também, O Que Brilhava Não Brilha Mais Pra Mim, do Livres. Ele compôs algumas músicas lá. É uma pessoa muito amada de Deus. Tem alguns estilos aqui, coisas que eu amo. Tem um louvor que ele fala muito no meu coração, que ele fala uma verdade. Ele fala, nós te amamos porque nos amou. Nós te amamos. É lindo. Se eu vou te dar um já aberto, que eu tinha aberto, tá? Mas fica pra ti, recebeu a gente tão bem aí, tá? Eu não poderia deixar dar pro grupo de louvor. Você, brincadeira, já ganhou lá. Tá? Tem dois aqui, ó. Dois. Danilo. Caramba, o que eu faço agora? Tá. Quem é o mais novo de vocês? Você é o mais novo? Tá. Tá certo. Mas você já conseguiu uma esposa lá no sul. Você é casado, meu filho? Você é casado também? Então tá certo. Não. Eu ia te dar porque você era casado, não funcionou, filho. Eu queria te dar muito esse negócio. Mas não funcionou, Jesus. Hã? Ah, é? Você é a esposa do Luciano? Sério, irmão? Jesus, assim você me constrange. Jesus do céu. Para a mãe da igreja, vem cá, por favor. Vem cá, não, vem cá. Mãe da igreja que falou. Tá? Tá escutando. Não deixa a filha levar para ela, não. Ela escuta junto com você, tá? Tá bem? Gente, eu amo esses caras. Eu tava sem o CD do Nick também, que é outro amigo que tem feito um trabalho missionário. Eu não consegui trazer para vocês. Nossa, multiplicou aqui, ó. Jesus. Toma aqui, filho. Ela agradece ela, depois empresta para ela, tá? Alguns dessas músicas já estão disponibilizados na internet. A questão é abençoar mesmo. O Simão, Deus tem dado uma visão para ele. Ele tá para lançar um novo agora. Cara, a gente tem compartilhado das músicas, são coisas assim, muito de Deus. Só que Deus tem dado temas diferentes para ele, para eles. Eles iam lançar um álbum duplo agora, mas seguraram porque Deus tem dado temas diferentes. Então, Deus tem chamado ele para um novo tempo. Saudade de ser, hein? Tudo bem, Deus? Me recebeu aqui da última vez, lá nas missões, né? Foi? A gente bateu um papo lá em cima, legal. Saudade de você, amém? Eu não sei se vocês sabem, eu há muito tempo conheço o pastor Vini, eu estava conversando com o pastor Edson. Então, há muito tempo, Edu, nós somos pastor Edu, então há muito tempo eu conheço o Vini. A gente se encontrou ainda na Rafinha, que a gente começou, mas aconteceu que cada um das nossas vidas foi para um lado, e mais ou menos uns 5 anos atrás a gente voltou a se ter contato, e a gente conversa, eu pergunto sobre vocês, alguns que eu sei o nome, outros que eu não sei, e aí a gente vai caminhando, porque eu gosto de vocês, alguns que eu sei o nome, outros que não sei, gente que já está em outra cidade, como Bilha, Ilhas. Pergunto pelo Lesão, que ele melhore, Jarson, pela galera, quem eu não vou saber o nome. Eu cheguei aqui e falei com o Danilo, me lembra seu nome, Luciano. Falei com o Danilo e o Luciano, e eu falei com ele assim, cara, você que é casado com uma menina do Sul, eu até falei o nome da cidade, é Santa Maria, não, mas do Sul. Eu lembrei da outra vez também que a gente teve, outros que a gente tem, como o Santo, a gente já tem um tempo. Bem, esse aqui, não, pro Vini depois eu dou outro para ele, tá? Eu não podia deixar de te dar, ele não merece não, mas você merece. Ele, quer dizer ele, desculpa, ele merece. Você deu para ele. Gente, posso dar para ela? Não, não, tem que saber, né? Não, por favor, segura aqui, tá bem? Deus abençoe. Se vocês não pedirem para ele nunca mais me deixar vir aqui, aí de repente outra vez eu trago mais algumas coisas, assim. Mas eu acredito que Deus tem algo para nós essa noite. 1 Pedro, essa manhã. 1 Pedro, capítulo 2. Graças a Deus. Capítulo 2, nós vamos ler do 1 até o 10. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresça para a salvação. Versículo 3. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, e pedra preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedra vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifício espiritual aceitável a Deus, por meio de Jesus. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que põe uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Feche os olhos junto comigo, vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado pela oportunidade que tivemos aqui de adorar e louvar a Tua presença. Sabe, nos coloca essa confiança e essa certeza que o Senhor está presente. Nós estamos aqui primeiramente para te adorar, para exaltar o teu nome. Sabe, Senhor, e o Senhor, à medida que nos aproximamos, como diz o texto, o Senhor vai nos usando como pedra viva. Mas Deus, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece as nossas vidas. Então fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, precisamos, Deus amado, o Senhor trabalha na nossa vida. Que hoje, Pai amado, mais uma vez, nós possamos ser encharcados com o teu amor e com a tua misericórdia. E que nós possamos reter, Pai amado, aquilo que é bom que vem de ti. Pai, que eu possa diminuir, que todas as minhas cosmovisões que possam trazer coisas que me fazem apegar a uma direção, que o Senhor me faça desprender e ir em direção ao teu Espírito, dada a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você sabe, mas a carta de Pedro estava escrita num contexto, um contexto bem complicado. A situação da carta de 1 Pedro é uma situação que está mais ou menos ali no ano 60 a 65 depois de Cristo. E qual é a complicação que está ocorrendo aqui? Está ocorrendo algumas perseguições localizadas. Então, o povo de Deus, quando se convertia, judeus convertidos, que é o alvo dessa carta, na Ásia Menor, e a Ásia Menor fica mais ou menos na região ali asiática da Turquia, que está havendo esses problemas lá. Então, Pedro escreve para esse povo como uma carta para estimulá-los. Estimulá-los por quê? Está acontecendo algo aqui muito único no momento da igreja, no momento do cristianismo. O que está acontecendo aqui? O povo cristão, quando ele começa a aparecer, ele aparece apenas como uma seita judaica. Então as pessoas não se preocupavam muito com os cristãos. É apenas uma seita, mais um povo, mais um povinho, então deixa. Porque eu não sei se você sabe, quando a gente fala da igreja na época de Jesus, quando a gente fala do governo na época de Jesus, a gente está falando de um governo oprimido pelo Império Romano. Então, às vezes, a gente fala, por exemplo, de Nero. O Nero é um cara que foi escolhido para apaziguar as coisas, que era um judeu para governar ali o povinho que eles chamavam dos judeus. Mas quem tem o poder sobre tudo é o Augusto César. É o homem do Império Romano. Então, qual é a situação que está ouvindo aqui? Agora, os cristãos começam a brotar, e eles já não são mais olhados como uma seitazinha do judaísmo. Eles são olhados agora como simplesmente um povo que está crescendo. E eles começam a chamar a atenção, só que essa atenção não é uma atenção assim, olha que legal esse povo e tal. Não. Muito menos para o Império Romano. Obrigado. Demais. Essa igreja aqui é muito excelência. Vocês têm uma característica, excelência demais da conta. Eu estou solteiro, gente. Não come direito, passa roupa. Até café hoje eu tomei, vim aqui, tomei café, tinha um café lá preparado. Obrigado a vocês aí. Fazem parte disso tudo. Então, o que acontece? A igreja agora, ela é vista como um povo diferente, um povo à parte. Irmão, na boa, não, vamos conversar aqui um negócio. Não, vamos conversar um negócio. Sabe, quando você tenta fazer algo diferenciado, você não é olhado com bons olhos, hein? Você é olhado com bons olhos? Você chega no seu trabalho e tal, aí na sessão onde você trabalha, você começa a varrer, entendeu? O cara não está aguentando nem fazer o trabalho dele, e você está começando a arrumar as coisas, ele vai falar, olha o puxa-saco ali. Não é? Não, fala a verdade. Quando você tenta fazer as coisas com excelência, quando a coisa está dando muito certo, só tem gente aplaudindo, né? Oh, poxa, Gui, caramba, adora, vem o céu. Poxa, eita, garoto vaidoso. Só ele lá que pega o microfone. Eu tenho mó dom e não pego o microfone, irmão. Já começa que é o seguinte, teu sábado, às vezes, você estava em casa descansando, os caras estavam ralando. Esses caras ralam muito e tal. Tem que tomar muita pancada, porque eu já tomei. Porque a gente precisa. Precisa para se esconder na nuvem. O apóstolo Paulo sabia um pouquinho dessas questões de vaidade realmente, que é tratado. Mas quando você se destaca, não acha que você vai ser olhado com bons olhos, as pessoas te aplaudindo, querendo o seu bem. Você sabe que na realidade não é isso. E o povo cristão está começando a se destacar. Pessoas sendo curadas, o paralítico sendo levantado, aquele que era ladrão não rouba mais, a prostituta já não é mais prostituta. Está começando a pegar na questão do governo, porque é o seguinte, agora os pobres, que eram a maioria, e não a aristocracia, o poder aqui, os pobres agora eles estão tendo uma esperança. Então você dá qualquer coisa para uma pessoa, mas se você quer oprimir, não dá esperança para ela. Segundo um homem que eu gosto muito, ele falou, você pode ficar 30 segundos ou mais sem respirar, pode ficar não sei quantos dias sem comer, sem beber, mas você não vive sem esperança. Você não vive, eu não vivo sem esperança. Só que a coisa está muito complicada. As questões estão ocorrendo muito. Ai, caramba, o que está acontecendo ali? Eu estou tentando fazer o certo, eu estou seguindo aqueles que dizem que é o Deus, mas eu estou sendo perseguido, eu estou sendo achacrado. A coisa não está muito boa. E aí eu vou para um texto que eu gosto muito, que é o texto do Sermão da Montanha. Talvez tenha sido o texto que Jesus mais fala direto numa pregação. Ele começa em Mateus 5:3 e ele vai terminar lá em Mateus 7:27, se eu não me engano. Ele falando sobre várias coisas. Só que esse texto tem uma questão aí, algumas questões a se olhar para esse texto. Esse texto não é para você evangelizar ninguém. Não pega o Sermão da Montanha e vai querer evangelizar alguém. Porque esse texto não é para evangelismo. Esse texto do Sermão da Montanha é um texto que o discípulo pega. Se você viu uma hora na Bíblia que fala assim, Jesus sentou, cuidado. Vem, ensina e vem dar pesado o negócio. Teve uma vez que ele sentou para bater papo com a galera, aí começou a galera ir embora. Aí os discípulos, pô, não estava certo, Senhor, dá uma quebrada, Jesus. Jesus, dá uma quebrada, porque aí, sabe, nosso ministério vai bombar. Dá uma negociada, Jesus. Jesus, é mesmo? É. Então eu vou te dar uma palavra de incentivo. E vocês, não vão embora, não? A palavra de incentivo de Jesus, o negócio estava pegando mesmo. E aí o Pedro fala, não, Jesus, só você tem palavra de vida. O que está acontecendo aqui, nesse texto, fala de uma construção. Ele fala que eu e você, a gente está participando de uma construção. A sua caminhada e a minha não é uma caminhada inútil. Não é uma caminhada... Não é a caminhada para você construir sua casa. Você já está namorando? Não, mas eu vou orar. A última vez também que eu passei, você não estava. Mas eu vou orar. Deus já fez grandes coisas, vai fazer mais. Eu acredito. Oh, tu é um cara bonito, tu é um cara de Deus. Vai aparecer. Vai aparecer. Mas o que que acontece? O que acontece? Muitas vezes as coisas... A gente não sabe por que que as coisas estão acontecendo. A gente não sabe. E aí, fala-se de uma construção. Você não está indo ao léu. Eu quero, é claro, eu queria que minha esposa estivesse aqui. Ela não está, está no Rio de Janeiro. Às vezes as coisas acontecem não necessariamente quando você quer, porque você quer, e muitas vezes não acontece da maneira que você quer. Mas aí é que está. Você não está caminhando para uma construção do seu mundinho. Você cantou, você levantou a mão, você disse para Jesus que você quer participar do reino. E no reino, na caminhada do reino, ele olha para tudo isso, ele olha assim para o seu relacionamento, ele olha para o seu sonho, ele olha para tudo isso. Mas você tem que entender que nós estamos caminhando para algo muito maior. Deus te ama, Deus te salvou, Deus quer te restaurar, mas você não é o centro do universo, nem eu. Não é. Então, às vezes, tem ministrado algumas coisas nas igrejas por aí, fazendo o que aconteceu lá na Idade Média, tirando Deus do centro e colocando o homem no centro. O egocentrismo está muito forte, mais forte que o teocentrismo. E aí há uma construção de uma casa. Cara, eu gosto dessa coisa de casa. Aí fala, aquele que construiu a casa na areia, você já tem casa? Não, está pagando aluguel? Oh, glória a Deus que tem o dinheiro do aluguel. Tem o dinheiro do aluguel, né? Glória a Deus, glória a Deus. Mas a gente sonha. E esse cara que está construindo a tua casa, e Jesus olha para ele, puxa, e ele fala, olha só, não constrói na areia. O duro que a gente quer construir, o duro que a gente quer namorado, o duro que a gente quer casar, o duro que a gente quer um trabalho, o duro que a gente quer um montão de coisa. Mas não adianta construir na areia. Ele fala, vem o vento, vem a tempestade, leva. A casa era linda, sabe? O príncipe encantado. Até tu beijar ele, porque quando beija vira sapo. Irmã, vale a pena esperar. Olha só, aí tá construindo umas coisinhas ali, os passarinhos, uma maravilha, tudo. Mas tá na areia. Na areia não adianta. Como eu falei, eu sou do Rio, minha família está no Rio. Aconteceu uma coisa chata mês passado. Fizeram uma construção, uma ciclovia no Rio de Janeiro. Alguns de vocês já devem ter visto. E fizeram lá uma construção maravilhosa. Uau, que coisa linda e tal. Veio a onda. Levou. A desculpa de alguns engenheiros foi que não, nunca se teve no planeta ondas como essa. Aí eu vi uma entrevista outro dia de uma repórter, uma engenheira também, consultora. Ela falou assim, então, essa obra foi construída há 3 meses. Veio a onda, bateu a água e derrubou. Mas logo atrás dela, tem uma construção de mais de 100 anos. Está tomando pancada de onda, que está tomando pancada de vento, que não foi derrubado. Sabe, eu amo esse texto do Sermão do Monte, porque logo de cara eu queria que você e eu aprendesse uma coisa juntos, em que muitas vezes já preguei de uma outra forma, que também não é errado, mas a gente acrescenta algo novo nesse texto. Para a gente entrar no texto que a gente vai falar aqui agora, que ele fala assim: aquele que coloca o alicerce na rocha é prudente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre ministrei sobre o alicerce, sobre a importância do alicerce. Uma vez saiu um pai e um filho, e ele estava construindo, Sara, aquela casa dos sonhos. Só que o filho estava muito triste. Sabe por quê? Porque depois de 45 dias ele não via nada construído. Ele chegou para o pai, e falou, pai, nós já nos desgastamos, já sofremos, já ralamos aqui, e eu não vejo nada construído. Ele, filho, fica tranquilo. Nós estamos cuidando da principal parte. O restante depois é mais fácil. As paredes vão subir. Aquece seu coração. E eu amava essa ilustração e amo ainda essa ilustração. Mas sabe o que eu aprendo no Sermão do Monte? Que há algo ainda antes, principal do que o próprio alicerce. Que é aonde você está colocando o seu alicerce. Aonde você está construindo a sua vida. Aonde você está colocando os seus sonhos. Então, mais importante ainda do que o alicerce tem uma importância incrível, é o terreno. E alguns textos falam, e ele cavou, e cavou, e cavou, e cavou, e cavou, até encontrar a rocha aonde colocaria o alicerce. Isaías, 24:6. Se quiser, você abre. Não necessariamente precisa abrir. 24:4. Ele fala assim: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Ele é a rocha eterna. Sabe, às vezes você está até apressado, porque você fala assim: cara, até os alicerces está difícil colocar. Mas sabe, quando você estiver muito confuso, quando as coisas não fizerem sentido, você fala: Deus, ainda que eu não possa ver, ainda que esteja tudo meio confuso, eu quero estar firme no Senhor, que é a rocha eterna da minha vida. Você está tentando fazer, você já errou, você voltou atrás, o relacionamento às vezes está um pouco conturbado, às vezes na própria igreja você mas meu Deus e tal, volta para a rocha eterna, volta para a rocha eterna, o Senhor é a tua rocha eterna, confia no Senhor perpetuamente. Perpetuamente no Senhor. E aí, o termo que é usado para pedra ali é Petra. Petra é uma pedra, é uma parte rochosa muito grande, firme. E no texto que nós lemos, nós também falamos de pedra. Só que no original o termo usado não é Petra. Porque a Petra, ela é algo muito mais robusto, que é usado no alicerce da construção, ou antes do alicerce. Mas o termo que nós lemos aqui é litos. Por isso que você vai estudar geografia, você vai escutar falar sobre litosfera. Tem muita coisa do grego que você acha que não sabe, mas na realidade você está falando grego. Não é quando você ninguém entende nada. Não, você está falando um pouquinho. A litosfera é isso, são pedras, camadas de pedra. E aqui, a gente vai falar sobre litos, zontes, pedra viva. E ele fala assim: Jesus é a pedra viva. Eu te chamei para aprender comigo, e a gente aprender com o Pai, que Deus é a rocha eterna da nossa vida, Ele é a pedra. Por isso que outro texto que eu não vou tratar agora, quando ele tem um diálogo com Pedro, Petra, Petra, mais ou menos está falando ali assim: ó, você é uma lasca de pedra, Pedro. Porque Pedro também tinha, só que o Pedro, o nome dele era Petros. Mas é uma outra questão que a gente trata depois. E ele fala, e sobre esta Petra. Mas é uma outra questão, é um outro café. Bem, aí o que acontece? Ali é litos. Porque litos é a pedra que constrói cada tijolo. E sabe o que eu aprendo aqui? Jesus, ele não te chama para ser litos, homens. Mas como? O texto não está falando, não. Ele fala assim: se aproximando dele, ele te utilizará como pedra. Você não é pedra viva. Eu não sou pedra viva. Mas perto da pedra viva, você vai ser utilizado como pedra viva. Mas espera aí, eu quero ser. Você não quer ser nada. Porque o dia que você pensar que é, vai vir uma carga sobre as suas costas. E aí eu vou caminhando para o tema da nossa mensagem, que é sendo transformado pela proximidade. Você não foi chamado para ser pedra viva. Mais à frente você vai escutar falar sobre a litos angular. Você não foi chamado para ser pedra angular. Você e eu fomos chamados para nos aproximar de Jesus. Sabe? Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja, toda maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o leite espiritual para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que se aproximam do Senhor, provam que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, sabe? Se aproximar dele. Se aproximar. Sabe, na minha comunidade lá, alguns se achegam por várias coisas, se achegam. E na cabeça muita gente vem, porque não, vocês fazem, porque não sei quem está fazendo, não sei quem está fazendo e fez, não sei o quê, papapá. Não. O fazer faz parte. Alguém tinha que fazer o café, alguém tinha que abrir, alguém tinha que afinar os instrumentos, alguém tem que estar tocando, alguém, fazer faz parte. Mas o fazer não é a essência. A essência é se aproximar dele. Essa é a essência, se aproximar dele. E a gente às vezes tenta explicar e é mal entendido. A gente ama participar do que Jesus está fazendo, ama estar no sertão, ama estar lá na rua. Eu vejo a galera aqui também, às vezes está na Avenida Paulista, está abraçando, tá. Isso é maravilhoso. Mas isso não é essência. Meu pastor e amigo, o pastor Daniel, ele fala muito, a gente ama repetir. O ministério flui do seu ser. O ministério ou a sua vida não é determinada pelo que você faz, mas é o que você é em Deus que faz você fluir nele. A gente tem, às vezes, feito de uma maneira errada e a gente acaba cansando. Eu faço, ou eu tento fazer, eu tento acertar, eu tento. Você vai continuar tentando. Porque é o contrário. Quando a gente vê o texto falando assim, buscai o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Tem um outro contexto aí que é para o outro café. Mas o que eu queria tirar daí para você? Nem fazer está falando. Ó, faça pelo reino. Faça. Não. Busca o reino dos céus. Busca o reino dos céus. Sabe? E ele prossegue. À medida que se aproximam dele, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidos como preciosos por Deus, vocês estão sendo utilizados como pedra viva. Aonde? Na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Deixa eu dizer o contexto que estava acontecendo ali. O contexto que Pedro está falando era um contexto onde eles estavam sendo injustiçados por estar fazendo o que era certo. O contexto que ele está falando ali é um contexto que eles estavam sendo perseguidos sem ter nada para se justificar, porque eles não estavam fazendo nada de errado. Essa que é a questão muitas vezes que a gente está caminhando. Você olha ao seu redor, você não tem mais referência. E aí a gente acha... Deixa eu falar, abrir um parênteses. Satanás tem feito uma coisa, usado uma arma muito poderosa. Ele tem feito o isolamento. Você se isola no seu mundinho. Você se isola na sua casinha. Você se isola na sua vidinha. E você começa a achar que é só com você. Só eu que não arrumo namorada. Meu filho tem um montão de gente sem namorada. Vai entrando na fila. Chegou a hora. Mas meu filho, a hora que passar tá... Opa, Jesus, orei aqui, ó. Opa. Qual o seu nome? Plínio. Quando falar Plínio lá no céu, Plínio, sou eu. Opa. Tem que ser. Não. Só loura não, queria de olhos azuis. Mas meu filho, o Jesus está falando que tem que ser de olho castanho. Mas você conhece mais que Jesus. Não, estou brincando, não é você não, os caras aí. Mas, então, a questão toda na nossa vida é que a gente quer saber mais do que Deus. Não é. Aí, olha só, eles estão passando por uma situação muito difícil. Na boa, gente, o mundo hoje está sem referência nenhuma. Na boa. Tem muita gente trabalhando sério, tem gente lutando, mas algumas referências... Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, na boa. Foi feita lá na igreja também. Qual a última referência no esporte que a gente tem? Vou botar no esporte, para não chamar outro. Não dá. Vou botar no esporte. Alguns nem estavam nascidos aqui. Aí torcendo. Guga, melhorou um pouco, hein? Mas você vai olhar o Guga, já tem mais de 10 anos. Gente, a gente está faltando, sabe, referências para a gente. E aí eu falo uma coisa. Não deixem se levar pelas conversas que desacreditam a igreja. A igreja ainda é uma referência. As nossas crianças precisam de referência. Os nossos jovens precisam de referência. E com todos os problemas que a instituição igreja tem, ela ainda é uma referência. Eu não estou falando da igreja de Cristo, que essa eu não tenho nem o que falar. Eu estou falando da instituição igreja. Ela ainda é uma referência. Ela ainda trabalha pelas famílias. Ela ainda tira a gente das drogas. Ela ainda está trabalhando com todos os defeitos que ela tem. Me desculpe, alguns trabalham por fora igreja, por não ter a igreja, mesmo a instituição, com todos os defeitos. E se Jesus está nos mostrando algumas coisas da instituição, é que de repente Ele quer usar as nossas vidas para alguma coisa. E não para a gente criticar simplesmente estar à parte dela, mas isso é uma outra história. E Ele vem caminhando, vem trabalhando. Sabe por quê? Ele trazia um padrão. Quando Pedro fala de Jesus, ele não fala da morte para a ressurreição, para a salvação. Pedro, ele enfatiza a questão do sofrimento. Sofrimento, sabe por quê? Jesus é um padrão para a minha, para a sua vida, para a vida daqueles. Sabe o que ele falava? Eu sei que vocês estão sendo perseguidos. Eu sei que o Nero está queimando cristão no jardim. Eu sei que vocês muitas vezes perderam o filho. Eu sei que as coisas estão acontecendo. Mas olha só, há um padrão aqui, há um padrão que ele, ainda que nós pequemos, ele não pecou. Ele é o padrão, ele é a pedra viva, ele é a rocha eterna. Ele é a vida em si mesmo, João 14:6, caminho, verdade e a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É nele que eu não encontro nenhuma mancha, é nele que eu olho e é referência para mim. Sabe, a gente botaram na nossa cabeça que Deus tem a obrigação de nos abençoar. Onde tiraram isso? Ele já nos abençoou. É por isso que a palavra fala, Ele já nos abençoou. Porque Ele nos amou tanto que deu o Seu Filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. A verdade é que às vezes a gente dá a vida para Jesus como se a gente pudesse dar, a gente só está respondendo. E aí quer pegar de volta e tal. A gente falou, não, Jesus é para ti, é por ti, para ti. João 15. Irmão, na boa, para de tentar, sabe, para de se isolar, cara. Ouvir ao culto público, ouvir a igreja, cara, quanta gente se perdendo dentro da igreja, porque está tentando fazer sucesso, porque está tentando conseguir uma família, porque está tentando, preste atenção, eu sou a videira verdadeira, diz o Senhor. O meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta, e todo que dá fruto Ele poda, para que dê mais fruto. Vocês estão limpos pela palavra que eu lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, ele dará muitos frutos. Porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Fazer posições, fazer. Às vezes eu e você estamos cansados de fazer. porque está errada. Sabe, eu amo adorar o Senhor, eu amo louvar, mas Deus tem trabalhado a mim em algumas coisas. Eu gosto de estar eu adorando e as pessoas ministrando. Às vezes eu até fecho a minha boca, é simplesmente apreciar e adorar quem Ele é. Sabe, eu tive a oportunidade de ir na Bethel o ano passado. Sabe, eu sei que tem muita moda, muita coisa e tal, mas sabe o que me impressionou lá e me fez buscar resgatar algumas coisas? Porque, sabe, eu sempre, na minha caminhada, envolvido com ministração, de adoração, envolvido com louvor e tudo, ainda que Deus foi bem claro depois na minha vida que, ó, não vai ser a questão principal da sua vida, vai ser a questão pastoral. E ainda que eu relutasse, Ele falou, e é o que eu sou. Eu, na boa, se você me deixar dentro do quarto, preso, sozinho, com uma cadeira, eu vou chegar pra cadeira, e aí, cadeira, como é que tá o teu coração? Tá tudo bem? É a minha vida. É a minha, não adianta tirar de mim. Não tem como, é a sua vida. Então, nessa de adorar, de buscar e tal, louvar o Senhor, você passa por cada situação muito complicada. E aí, eu fui aprendendo que, olhando para aqueles caras, eles não simplesmente, como muitas vezes eu participei de buscar e chamar a presença do Senhor, e às vezes adorar, ver pessoas adorando, ser usado na presença do Senhor e tudo, só tinha algo diferente na vida daqueles caras. Sabe por quê? Porque eles entenderam uma coisa que às vezes a gente pisca e não consegue entender. Porque na cabeça deles, eles entram pro culto para adorar o Senhor, e eles meio que chegam para Jesus e falam assim: ei, Jesus, tudo bem? Um dia e tal. Então, Jesus, nós te adoramos, nós te louvamos, Jesus é para você e tal, sabe, Jesus? Pô, aí a vida não está tão legal, mas ó, nós te adoramos e tal. Pô, Jesus, eu tenho uma bênção, mas ó, pô, Jesus, nós te adoramos. O cara, eles vivem Jesus naquele momento da adoração. Não estou falando porque eu não conheço a vida deles lá fora. Eu estou falando no momento da adoração. Eu amo estar aqui adorando com vocês, eu amo na igreja, eu já vi momentos do céu se abrir, eu vi momentos do céu descer, vivi várias coisas, mas eu vi uma coisa diferente lá, que eles estão vivendo pelo menos esse momento. E eu falei, cara, eu falei, Jesus, eu comecei também a buscar, porque eles simplesmente, eles falam, cara, volta aqui, nós te adoramos, nós te exaltamos, e é real ali. E às vezes a gente tem a consciência que a gente, não, o culto foi bom, o culto foi bom. Então, a pergunta é, o culto é para quem? Para quem que é o culto? A questão é que quando nós nos reunimos aqui, nos reunimos para buscar e devemos buscar, mas nós não podemos perder a essência do que nós nos reunimos aqui. Porque a nossa semana foi semana de busca, ser, a nossa semana foi semana de viver no Senhor, mas quando nós nos reunimos no culto público, que também deve ser no nosso quarto, a gente reúne para: obrigado, Senhor, pela tua presença, obrigado porque o Senhor veio. É diferente. E a palavra que usa aqui no permanecer é menos. Às vezes o pessoal usa esse texto, desculpa, erradamente. Ó, se você não der fruto, você vai ser cortado. Não é o verbo principal aqui. Não é o verbo principal. E tem um contexto totalmente diferente do que o pessoal imagina. Presta atenção. Olha só. Vou fazer aqui no português pra gente não entrar em outras coisas. Ó, presta atenção. Até o 5 a gente vai ler. A gente vai falar de dar fruto e ser cortado. Tudo bem. Mas preste atenção no verbo permanecer. Olha só. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e dá fruto, ele corta. Aí a gente fica aqui, parou aqui. E todo aquele que dá fruto, poda para que dê mais fruto ainda. Primeiro que ele fala, todo fruto que estando em mim, já tem algo de estar nele, já começa por aí, mas tudo bem. Vocês já estão limpos pelas palavras que lhes tenho falado. Aí começa, olha só, o texto, o principal texto aqui, né? Principal verbo desse texto: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são o ramo. Se alguém permanecer em mim e eu nele, ele dará fruto, pois sem mim nada podes fazer. Permaneça em Jesus. Permaneça em Jesus. Eu sei que às vezes vai estar confuso. Eu sei que às vezes eu posso estar ministrando alguma coisa e minha vida representando outra. Eu tenho que ser consertado. Me chame a atenção então. Eu sei que às vezes está confuso. Eu sei que às vezes as coisas estão dando, parece que está dando tudo errado, está vindo. Permaneça em Jesus. A escolha que devemos fazer é permanecer nele. Permanecer nele. A Rafa pode ter e tem, eu acredito nisso, do tempo que eu acompanho a Rafa, uma função no corpo de Cristo. Vocês têm uma função no corpo de Cristo também como indivíduo. Vocês têm, mas ainda se em algum momento isso estiver confuso, se ainda em algum momento isso não parecer que está sendo conectado, permaneça em Jesus. Essa palavra que está sendo utilizada aqui, ela tem mais peso do que simplesmente permanecer, que já tem um peso muito grande. Ela fala de habitação, ela também representa a habitação. Então ela está falando para mim e para você: habite em Jesus, porque ele habitará em você. Não escolha sair da permanência, da presença de Jesus. Habite em Jesus, porque ele habitará em você. Não há outra maneira de sobrevivermos. Porque quando ele prossegue, ele fala: ele te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ele chamou das trevas. Eu e você estávamos em trevas. E às vezes passamos por conflitos e falamos: Deus, aonde você está? Eu estava antes da construção do mundo, preparando o Cordeiro Santo para a tua vida. Eu estava antes de você ser formado, escolhendo te amar. E o meu amor tem muito mais a ver que sentimentos. É um amor de entrega, é um amor de escolha pela tua vida. Então, quando você estiver passando pela situação mais difícil, quando você estiver se aproximando de Jesus naquele Getsêmani, quando ele suava o suor, que as pessoas da área médica falam, a pior pressão que um ser humano pode alcançar, ele de repente ele vai ter vasos aqui que vão começar a jorrar sangue. Quando você estiver nessa situação, você fala assim: e ele não parou, e ele continuou, e ele foi para aquela cruz, e ele abraçou aquela cruz. Ainda que uma mãe, Isaías 49, ainda que uma mãe possa se esquecer de um filho que está no seu ventre, quem é a mãe sabe disso? É praticamente impossível, mas ainda que ela possa se esquecer, eu jamais me esquecerei de você. Pois o seu nome está cravado em minhas mãos. Mas é preciso se achegar a ele sem maquiagem. É preciso se achegar a ele sem maquiagem. Jesus te conhece. Chega com ele com seus pecados. Chega diante dele com as suas dúvidas, com seus conflitos, e falo: Jesus, é difícil permanecer na santidade do namoro, é difícil eu com a minha empresa não conseguir, não fazer burlar o sistema, Jesus, mas eu quero te seguir. É difícil não mentir, é difícil não desanimar, é difícil não ter pensamentos pecaminosos, mas eu quero em ti restaurar. A gente tenta esconder de Deus, a gente chega com maquiagem diante de Deus. Eu faço um último parênteses antes da gente partir para o fim. Mulher sabe bem o que é essa coisa de maquiagem. Na boa, eu e você Nós temos as nossas particularidades. Mas não é para ser assim sempre. Não é. Eu recebo um casal em casa, recebia mais há algum tempo. E aí, esse casal foi lá em casa, um exemplo de maquiagem. E aí, de repente, eu falei, vou levantar. Igual você me recebeu naquele dia, aquele café, a gente bateu um papo. Hoje foi o pastor, você não gostou muito da última vez, então deixa o pastor me receber. Mas tudo bem. Aí, o que acontece? Eu fui preparar um café para os irmãos. E eu acordei mais cedo, pastor. Fui lá, preparei um café. Aquele casal já ficava algum tempo em casa. Só que eu acho que a irmã, ela foi banheiro. Sabe, Sara, aquelas coisas assim. Mas, irmão, aí de repente ela sai do banheiro. Opa! Aquela mulher que saiu do banheiro não era a mesma mulher que eu tinha recebido na noite anterior na minha casa. E eu me assustei assim, mas tentei manter a pose, sabe? Porque, vai lá, de repente eu manjo alguma coisa assim. E aí eu tentei manter a pose, aí tentei olhar bem no fundo dos olhos dela pra ver se eu achava alguém conhecido. Não era possível ser a mesma mulher. A mulher era morena, ela ficou branca. A mulher, ela tinha o cabelo longo, de repente ficou com o cabelo curtinho, encaracolado. Eu falei, não, não é possível. Vocês riam assim, porque vocês não sabem o que eu passei. Mas aí ela falou oi, eu oi também, tentando manter aquela coisa. E tal. Corri pro meu quarto, pedi pra minha esposa atender, que eu não aguentaria de tanto temor que veio na minha. Tô brincando. Mas a maquiagem muda a pessoa, quem ela é. Claro, fica bonito. Dizem que daqui a um tempo também eu vou ter que usar. Fiz 4 pontos na semana passada. Dia 13. O Samuel fez dia 8, eu fiz dia 13. A pastora de vocês fez dia 3. O pastor faz dia 31. Minha esposa faz dia 1º. Meu filho faz dia 27. Bem, essa é outra coisa. Mas o que acontece? 4.1, parece que daqui a pouco eu vou ter que usar uma maquiagem, já está com uma certa idade. Mas a gente tem as nossas particularidades. Mas não se achega diante de Deus com maquiagem, cara. Se achega diante de Deus como quem você é. Sabe? Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre maquiagem diante de Deus, sobre a minha vida. Eu amo meu pai. Os meus pais, eu saí de casa com 17 anos, 16 para 17, para estudar. Vim para São Paulo, entrei numa escola de formação, a gente está aí até hoje. Mas eu amo a minha família, amo meu pai. E uma certa noite, diferente do que é o normal, meu pai tem alguns problemas no coração, eu tive um sonho muito real. Que eu estava perdendo meu pai. Cara, sabe aquele sonho que parece muito real? Eu me coloquei de joelhos no chão. Cara, eu tava acabado. Fala, Jesus. Não deixa eu perder meu pai porque eu não estou preparado. Não deixa eu perder meu pai porque eu não estou preparado. Jesus, Jesus. Eu orava, Deus, por favor. Às vezes Deus fala comigo justamente quando eu não quero escutar. E naquela madrugada eu escutei uma voz. E ele falou assim para mim: se for por preparo, para você não estar pronto para o seu pai, eu vou te preparar. O Senhor sabe que não é por preparo, mas preparo. O Senhor sabe que na realidade eu não quero perder meu pai agora. Independente de Deus levar o meu pai ou não, meu pai não consegue. Sabe, quando eu estava orando a Deus para vir aqui falar com vocês, eu falei: Deus, eu não quero ser maçante, eu não quero fazer com que eles percam o tempo deles. Eu estou amando ir para lá, e se eu pudesse ter ajeitado a agenda, eu ia para adorar com eles, estar recebendo também do Senhor. Mas sabe, Deus, eu não sei que momento cada um deles estão vivendo, eu não sei o que cada um está passando, porque alguns passam momentos diferentes do outro. Mas sabe, Jesus, eu quero muito que o Senhor fale alguma coisa para que tenha relevância, não para o momento que eles estão passando, que tenha relevância para a vida deles. Sabe, eu queria que você pensasse um pouco sobre tudo que você tem vivido e tudo que você tem prometido para o Senhor. Tem um louvor muito lindo na palavra do Senhor para um cara que tinha uma vida de louvor, chamado Apóstolo Paulo. E talvez ele tenha entendido o que é louvor, porque às vezes, sabe, a tua vida não está uma vida de bênção, nem a minha. Às vezes a tua caminhada não está uma caminhada muito, vamos colocar assim, direcionada. Mas, sabe, vamos ser verdadeiros diante do Senhor. Porque a gente vai ficar botando a culpa em tudo. A gente vai colocar a culpa na igreja, a gente vai colocar a culpa no nosso trabalho, a gente vai colocar a culpa no nosso esposo, na nossa esposa. Mas qual que é a nossa parte diante de Deus? Qual que é a nossa parte, sabe? Sabe, cada um tem uma parte, vocês sabem, para a caminhada de uma comunidade. E eu critico tanto às vezes, mas qual é a minha parte? Qual a parte que eu vou tomar como sabe, qual a parte da minha vida num contexto de adoração? Em Romanos 11:33, Paulo canta um hino de louvor maravilhoso. Romanos 11:33, ele fala: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão sondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele lhe recompense? Pois dele, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. A minha pergunta é se nós temos entendido. Sabe, Jesus já fez por mim e por você. Sabe, eu queria que essa palavra é como se fosse algo na tua vida de início de ano, de rever algumas coisas, sabe? Eu sei que às vezes está difícil, eu sei que às vezes está bom demais, está bom demais, está bom demais. Mas aonde entra Jesus nisso tudo? Você está glorificando a Ele, mas às vezes está muito ruim, está muito ruim. Paulo falava: eu glorifico a Deus pelo participar do seu sofrimento. Isso é loucura. Mas é essa loucura que você decidiu participar. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Coisas com vocês, mas eu queria, eu pensei muito se eu ia louvar esse louvor com vocês, mas esse louvor fala muito a minha vida. Coloca a sua vida diante do Senhor, peça para que o Espírito Santo ministre na sua vida aquilo que realmente não tem condições de saber. Thank you. Pensa nisso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Teus braços é o meu descanso. Em teus braços, em teus braços é o meu. Em teus braços é o meu. Seguro estou nos braços daquele. aonde quer que você vá. Recaio de novo. Aonde haja céu, a graça do Senhor está. Recaio em tua graça. Recaio de só você. Só a pessoa que está lá no sertão sabe o que ela está passando. Só uma pessoa que está viciada em drogas sabe o que ela está passando. Só a pessoa e Deus sabe o que está passando. Mas não há onde você possa se esconder da graça. Mais uma vez, mais uma vez, recaio. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pela eu sei que és aqui que me guarda, me guarda. Angular é a pedra que alinha toda a construção. Ele é a rocha eterna, mas ele também é a pedra que alinha toda a construção. Ele é a rocha eterna onde você coloca o alicerce, mas aonde também ele é a pedra que alinha toda a construção. E ele podia parar por aí e falar, agora a partir daí vocês se viram. Mas ele também é a pedra viva, é o litiçoso, aquele que constrói a casa junto comigo e com você. Você não foi chamado para ser rocha. Você não foi chamado, não está sob sua responsabilidade, seja aquele que dá o alinhamento. Você não foi chamado para ser a pedra viva. Mas ele te chama, vem comigo, meu filho. Vem comigo. É eu te mostrarei coisas que são insondáveis. Eu te levarei a pensamentos mais altos que os seus. Enxuga tuas lágrimas, renova tua paixão por mim e vem, se aproxima e eu vou te utilizar como pedra viva, construindo algo onde quer que você passe, sendo parte de algo. Às vezes você se isola e Satanás tem te atacado. Não é hora de se isolar. Se una, se junta ao corpo. Permanece nele. Ele não te chamou para dar fruto. Ele te chamou para estar nele. Estando nele, não há possibilidade de não dar fruto. Ele está antes do alicerce, ele está nos fundamentos. Ele é o alicerce e ele é a pedra viva que constrói. Nele, a vida em si mesmo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a água viva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só nele. Deus, eu estou com meus irmãos aqui, sabe? Eu, Pai amado, me torno família com eles. Pai, em ti há uma identidade firmada de filhos. Filhos teus. Filhos teus, filhos teus, filhos teus. E se alguma coisa, Deus, alguma situação, algum momento que às vezes eles olham ao lado e falam, não está valendo mais a pena, Jesus. Quebra isso agora, Jesus. Vale a pena em ti. Vale a pena ser apaixonado. Essa igreja teve e sempre terá uma essência de intensidade. A Rafa tem uma identidade de excelência e uma identidade de ser intenso, Deus. Eu já fui impactado por isso. A minha vida. Então, Deus, eles fazem parte de algo. Fazem parte de algo como indivíduo, Deus. Oh, Deus, poda-nos, Senhor. E às vezes a poda dói. A poda dói. Mas o Senhor sempre dá um crescimento. Oh, oh, oh, oh, oh. Teus anjos, Senhor. Teus anjos ministradores, o teu Espírito. Eu não estou no cadinho dessa comunidade, mas o Senhor está. E o Senhor não está só no dia a dia dessa comunidade. O Senhor está no dia a dia da vida de cada um. Ainda que eu possa fazer atos que não me importe, ainda que muitos podem fazer como não se importe, ainda que a gente entenda mal algumas mensagens, achando que nós estamos sendo rejeitados, o Senhor não nos rejeita. O Senhor nunca nos rejeitou. Traz ânimo novo, renova as forças. Eles estão participando de uma construção. E uma construção de uma casa. E não é uma casa material, mas é algo espiritual, Senhor. Onde quer que eles estejam, que não apague esse fogo, que não apague essa vida. Ainda, Deus, que muitas vezes acordemos desanimados, ainda que tenha dia que nós achamos, ah, não vai dar certo, ah, Senhor, deu errado, não importa. Permanecer em ti, habitar em ti, que eles habitem em ti, Senhor, pois o Senhor habita neles. O Senhor escolheu habitar neles. Yeah! Eu caio em tua graça. E caio de novo em tua graça. Eu caio em tua graça. Thank Obrigado, Senhor. Abençoa a vida deles. Recaio em tua graça e recaio de novo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Aleluia. Talvez você venha aqui buscando uma resposta. Talvez haja muitos questionamentos. Eu creio que talvez você não saia daqui com uma resposta, mas todos nós vamos sair daqui com uma direção. Que eu acredito que seja melhor do que qualquer tipo de resposta que a gente possa ter. É de nós voltarmos. Voltarmos para o Senhor. Talvez você tenha que parar tudo e voltar. Porque lá você vai encontrar todas as respostas. Todas as respostas. E Ele te espera lá. O Senhor te espera lá. Ele quer se encontrar com você. Ele te espera lá. Porque tudo aquilo que você precisa saber é estar com Ele. E Ele vai falar tudo aquilo que você precisa saber. Aleluia, Jesus. Queridos, eu queria que nós entregássemos o nosso dízimo, a nossa oferta. E hoje nós queremos fazer diferente. Nós queremos honrar e abençoar a vida do pastor Paulinho, que tão graciosamente aceitou nosso convite, veio aqui com toda a disposição, com todo o amor, com toda a entrega que vocês viram. Nós queremos honrar e abençoar a vida dele. Então, se você quiser entregar uma oferta para o pastor Paulinho, você coloque aqui nessa cestinha marrom. Amém? Eu queria que você orasse aí, que você meditasse, que você tivesse um tempo aí. E você quiser entregar uma oferta especificamente para a vida do pastor Paulinho, você coloque aqui. E se você quiser entregar o seu dízimo, como você faz costumeiramente, coloque aqui na nossa cestinha branca. Amém? Então, não tenha pressa, não. Pense aí, ore, medite, a maquininha está lá atrás, você, por favor.